Deixa aqui, ó, pra gravar. Acho que já tá gravando. Tentar tirar esse som aí de fora. Isolar esse som de fora vai ser fora. Tem que ser de pé pra tomar som, tá? Será? Vem aqui, cara. Mas é, fica junto com isso. Eles têm que ficar mais perto da frente. Ah, você quer limpar? Só o solvente. Agora tem que pegar o solvente. Pra tudo bem, que ela tá voltando pra você. Pega o solvente, mora nessa coisa. Pode sair, amor. Pode sair. Mas a senhora passa o ar, amiga. Eu acho que isso é. Eu acho que isso é. Ah, então. Prazer, aqui nós somos da Transparência Hacker, esse é o Ônibus Hacker. Transparência Hacker é uma comunidade já com umas 900 pessoas, gente de bem espalhada pelo Brasil até. É, nós trabalhamos bastante com transparência pública, dados abertos, novas formas de fazer política pela internet. Então, como que... uma nova forma de se comunicar com o Estado, não sei se vamos ver se eu falo uma linguagem um pouco mais fácil. É assim, o governo tem muitas informações que são interessantes para a sociedade e a gente quer essas informações. Só que a gente não quer essas informações de qualquer jeito. A gente quer elas de um jeito que a gente consegue trabalhar, usar tecnologia para dar uma visualização diferente, cruzar os dados, fazer coisas que sejam legais para todo mundo. Tem vários projetos diferentes. Não vou me espalhar muito aí, depois eu posso contar um pouquinho mais pra vocês dos projetos, são muito legais. O deles é o Ônibus Hacker, que é onde vocês estão agora. Né? São que... Paulo, aqui é dias. São Paulo. É, São Paulo é a segunda viagem do ônibus e a gente quer fazer muito, chegar numa cidade, chegar aloprando, pegar uma praça, juntar a galera e fazer coisas legais. Né? Então, uma delas é o rádio. A gente está montando, a primeira vez que nós estamos montando essa rádio aí, estamos transmitindo aqui. 5.7. Exatamente. Então ela tem um alcance de uns 5 km, quem sabe onde a gente consegue alcançar um pouco mais, né? Não sei. Então, Liane, agora, tipo, fala. Vamos se eu estivesse entrando na rádio, porque vai ter que ser gravado. Ah, legal, não, isso. É, e aí eu vou. Tá gravando, tá gravando no laptop, ali. Depois você edita o som. Edita. Mexe no track. Ah, já tá gravando o negócio, né? Já tá gravando. Ah, beleza, então eu vou. Ah, agora é estilo rádio mesmo. Bate. Ah, beleza. Tá gravando. Estamos aqui na Rádio Busão Hacker com a Orquestra Vila Lobos. Eu queria saber quem pode contar um pouquinho mais da história de vocês aqui, por favor. Qual que é o seu nome? Meu nome é Cecília. Cecília, conta o que vocês estão fazendo aqui no Fórum Social Temático. É, nós somos um projeto de música numa escola pública aqui de Porto Alegre. E a gente foi convidada, aliás, esteve aqui na terça-feira fazendo a abertura do Farinho, que é o Fórum Paralelo voltado para crianças e adolescentes. E aí nos viram lá e nos... Não, vamos encaixar na programação do Fórum Social Temático. E aí o pessoal da organização pediu que a gente viesse hoje para fazer uma nova apresentação, para atingir um público maior, né, poder mostrar. Divulgar o trabalho, que legal! E vocês têm quanto tempo? Quanto tempo que tem essa orquestra? São só os alunos que participam? É, essa orquestra é um grande projeto de educação musical que tem na periferia de Porto Alegre. Eu sou professora de música deles, nessa escola. E aí há quase 20 anos atrás eu iniciei esse trabalho com um grupo pequeno de alunos, flauta doce. 20 anos? É, vai fazer 20 anos, dia 15 de abril desse ano. Que legal! É, e a gente foi ampliando e aí hoje a gente tem a orquestra que a gente vai estar tocando daqui a pouquinho, né, no espaço aqui ao lado. É, com 40 integrantes, na verdade aqui é só um grupo, né, que fazia uma das peças. É que no ônibus não cabe todo mundo! E aí esse projeto tem esses 40 alunos, que digamos é um grupo artístico, né, que a gente faz um repertório basicamente popular, mas também a gente bebe, vai na fonte erudita até para se capacitar, né, dentro da música. É um pouco de tudo. É um pouco de tudo. E o projeto hoje ele atende mais de 600 crianças por semana, em 5 locais da Lomba do Pinheiro, que é uma região aqui da periferia de Porto Alegre. Que legal. Então a gente vai dar assim, musicalização desde crianças de 4 anos de idade até preparo para o ingresso na faculdade. Temos um recém-aprovado no curso aqui, tá lá. Opa! Recém-passando no vestibular de música. Parabéns! Hoje a música da UFRGS, nossa Universidade Federal, é considerada o melhor curso de música do Brasil. E ele entrou no bacharelado de violão, música popular. Recém passado no vestibular, não fez nem a matrícula. Ah, é? Então é isso que eu posso dizer rapidamente do projeto. E vocês vão se apresentar aqui no fórum? A gente se apresenta daqui a pouquinho mais aqui na área de alimentação. Que horas? Eu acho que umas 5h30, 6h a gente está tocando ali. Então 5h30, 6h, a Orquestra Vila Lobos aqui. Na praça de alimentação, ao lado da usina do gasômetro. Maravilha. Vocês podem dar uma palhinha pra gente, rapidinho? Vamos lá. Fiquem à vontade, por favor. Não, vamos lá. Aí, a Orquestra Vila Lobos de Porto Alegre, diretamente do Ouro do Sacre. Vamos cada um falar o nome, se apresenta. Meu nome é Iago, eu toco pandeiro. Meu nome é Vitor e eu toco rebolo. Meu nome é Eliadna, eu toco flauta doce. Meu nome é Thalita e eu toco violino. Jason, toco violão. Igvaldo, toco cavaquinho. Andia, toco cavaquinho. Isso aí, gente. A gente agradece muito a presença de vocês. Foi lindo aqui esse brasileirinho. E a gente vai estar no show de vocês, sem dúvida. Muito legal. Olá. apreciar isso vezes 10. São Paulo também. Ah, legal. Aí eu precisava, como é que é o contato de vocês? Como é que é o site? Pode escrever pra gente em radio@onibushacker.org. Ou procurar a lista de e-mail no Google Groups, tá, que é a lista de Transparência Hacker. Transparência Hacker, é mais fácil. Arroba a Google Groups. Muito legal. Então tá, a gente que agradece, viu? Isso aí, então, gente. Até já. Obrigadão. Nossa, boa. Aqui na Amazon antes a gente tem um. Eu toco campainha. Escalamento, guitarra ali. Não, mas eu mandei bem no chocalho outro dia, não mandei. Opa! Ah, acho que agora pode abrir, né, Zuer? É? Ô, Zuer, vou cantar lá. Peraí, cara.